é depressão e obsessão. A ligação que existe entre a depressão e a obsessão. A depressão parece ser um dos principais problemas da nossa atualidade. Né? Se nós vamos no posto de saúde aqui, nós vamos ver lá que os medicamentos mais distribuídos são os fluoxetinas, né? E outros que fazem parte, né, da terapêutica para as pessoas saírem da depressão. Né? Que o nome já diz, depressão, é ir para baixo. Quando ele está dirigindo um automóvel, até aparece uma placa depressão, é porque nós vamos encontrar colina abaixo. Né? Então, hoje nós vivemos um intenso problema de depressão. A que está ligada a depressão? Existem muitos fatores da depressão. Né? Um deles, e o principal, é a falta da nossa conexão com Deus. É o principal. Porque se nós realmente estivermos conectados com Deus, todas as outras coisas nós vamos entender e vamos resolver. Como assim? Existe Deus? Nós temos que partir daí. Eu realmente acredito que existe Deus? Se eu não acredito que existe Deus, eu tenho dúvida, ah, sei lá, dizem que... Pronto, eu já estou no risco de minha vida não ter sentido, de eu não ter motivação, de eu não me programar, de eu não achar que não vale a pena fazer o bem, de eu ir andando, levando a vida. Né? Muitos dizem vegetando. Agora, se eu acredito que existe um Deus, como é que é esse Deus? Onde está? Como funciona? Por que eu existo? Foi Ele que me criou? Então todas essas coisas vão se resolvendo. Agora, tem que sair do cerne de um Deus. Só que muitas vezes, nós vivemos uma vida nos enganando a nós mesmos. Né? Assim como a gente engana os outros, a gente se engana a si mesmo. Aliás, primeiro se engana a si mesmo, depois enganar os outros. Né? Se nós fôssemos falar com um psicólogo que atende particularmente as pessoas, né, nós vamos ver quantas coisas eles já descobriram de pessoas que elas, o que elas fazem para se enganar. Né? Por exemplo, uma mãe nos procurou, né, dizendo que a filha vê até os espíritos, tem muita sensibilidade, mas ela não quer nem falar nisso. Isso não existe, isso é bobagem. Né? Mas ela tem medo de ter que dormir com a mãe. Mas isso não existe. Imagina, não fala isso aí, você não existe. O que, que ela está fazendo? Se enganando a si mesma. E ela vai levando, ela vai se enganando até chegar a um ponto que alguma coisa vai acontecer. Né? Então, outras artimanhas que nós usamos, né? A gente precisa chegar em casa, ligar o rádio, precisa estar falando com alguém, se estiver sozinho, entra em pânico, tem que ter alguma atividade, nem que seja qualquer coisa, né? Tudo. Por quê? Já imaginou a gente se encontrar com a gente mesmo? Esse é o problema. Experimentem, né, os que não experimentaram, acredito que um bom número já experimentou, né, sentar numa cadeira de manhã cedo, né, onde a mente está mais calma, para possibilitar melhores resultados, faz um relaxamento, né, e para de pensar, tenta te concentrar num ponto, na tua respiração, no teu coração, né, até tua mente parar de pensar. Começa a coçar aqui, começa não sei o quê, aí a mente vai lá no fundo, mas tem que fazer aquilo, não, eu não posso fazer isso porque tenho muita preocupação. Nada disso é real. Né? A pessoa arruma artimanhas para não se encontrar consigo mesma, porque tem lá dentro coisas que ela não quer admitir. Qual é uma coisa que nós não queremos admitir? Que nós somos responsáveis total pela nossa vida, pela nossa existência. Nós vivemos dentro de um programa cultural, e nós falamos isso inclusive no sábado, né, na rádio, que nós adoramos jogar a cruz nas costas dos outros. Né? Jesus, né, veio e morreu na cruz para nos salvar. Né? E um dia ele vai vir de novo resgatar. Quer dizer, ele vai fazer. Eu não tenho responsabilidade. Né? Se nós dissermos assim, né, estamos com uma doença, olha, infelizmente somos nós que criamos as doenças. E tem exemplos práticos, né? A gente, não, peraí, imagina se eu vou querer ficar doente. Mas qual é a minha atitude? Será que esse Deus justo me quer doente? Então, se eu acredito num Deus justo, ele está permitindo que aconteça a doença? Se ele é bom, ele não quer que eu fique doente, mas ele está permitindo. E por que ele permite? Porque nós estamos precisando tomar, assim, em rédeas a nossa existência. É um puxão de orelha. É, meu filho muda. Então, quando nós queremos fugir de toda essa responsabilidade, arrumamos artimanhas, né? E vamos nos escondendo de nós mesmos. Só que a vida vai acontecendo, os problemas vão acontecendo, a violência está aí, a morte é possível para cada um de nós nesse momento, aqui um pouquinho, entende? E isso tudo vai fazendo com que a pessoa entre num estágio de não ânimo, de não vontade de viver, de não estímulo, de achar que a vida não tem sentido. Vocês já imaginaram, estamos todos aqui agora falando, né? Se nós realmente não acreditarmos que daqui a pouco, quando acontecer o que a gente chama de morte física, nós continuamos a sobreviver. De que adianta nós estar aqui? Não é verdade? Se nós acreditamos num Deus, será que esse Deus quer tão pouca coisa de nós? Então todas essas perspectivas de crer realmente na vida eterna, de crer também na reencarnação, porque se nós somos responsáveis de tudo, nós vamos ter que corresponder e responder por tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, né? Porque senão uma vida não explica. Tem gente aí, né, vivendo, vamos dizer, em cima de bodas e aprontando, e às vezes vai uma vida inteira assim, não acontece nada. Então também a reencarnação faz parte dessa crença no aprendizado, para que a gente tenha certeza do que a gente é e da cruz que nós temos que colocar nas nossas costas e seguir. Quando Jesus disse, né, se quiser me seguir, tome a cruz, né? Vem. Mas o que é tomar a cruz? Não é a gente assumir com total responsabilidade a nossa existência? Ou será que as coisas mágicas, né, aqueles golpes de sorte, como a gente diz na vida, né, poderão acontecer e nos resolver os problemas. Então, dentro desse quadro, se nós não temos essa fé, essa confiança, né, nós vamos entrando na depressão, que organicamente, com o tempo, vai dar uma das consequências, provavelmente, a falta de lítio. E aí você vai fazer um exame médico, e aí, então, é receitado medicamentos, também, entre outros, a base de lítio, para recompor, né, essa parte química do nosso organismo, que poderia muito bem estar em saúde se absorvesse normalmente dos elementos que a gente ingere, alimentação. Porque ali tem lítio, tem ferro, tem tudo quanto é coisa. Né? Então, quando nós entramos em depressão, nós, como almas, naturalmente comandamos o nosso organismo a não absorver certos nutrientes para ficarmos em baixo estado de ânimo, né, e irmos morrendo aos poucos, que é o caminho da depressão. Né? Neste caminho entra também a obsessão. A obsessão que é muitas vezes da gente para com alguma coisa, né, a pessoa se apaixonou por fulano, né, ficou uma obsessão ali, o restante da vida perdeu sentido, né, e ela está sendo obsessora de alguém, de verdade, né, e como não é correspondida, entra em depressão. Ou pode ter influência de um espírito do quilate nosso, às vezes nossos amores de outras existências, às vezes nossos inimigos de outras existências, que sintonizam com nossa mente, né, através do processo natural, como nós nos comunicamos, e porque também são apegados, porque também não têm um caminho de resolução da sua existência, porque também criaram dependências emocionais, nos influenciam para que até os nossos probleminhas, que normalmente a gente ultrapassaria, se tornem mais graves na nossa visão e façam com que a gente, né, cada vez mais entre na depressão. Então, são um somatório de coisas que vão ocasionando, né, essa relação entre depressão e obsessão. O que fazer? Trabalharmos o nosso eu, cada vez mais trabalharmos a fé, termos programas, termos ideais para a nossa existência, vermos com perspectiva a nossa vida, né, futura. Nós não vamos morrer com 90 anos, vamos viver milhares e milhares de anos, né, ou seja, nos projetarmos para coisas grandes, não ficarmos atados ao nosso presente, ao nosso mundo aqui, que às vezes não nos oferece muitas razões para sermos felizes. Mas que se nós assumirmos a nossa cruz na forma total e nos projetarmos para o futuro, plantando, no sentido de plantar e colher, nós vamos ver que tem muitas coisas boas para sermos felizes e não entrarmos na tal da depressão. Para continuar, Nietzsche.